andrecedesmoral.com.br. Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal. Conecta nessa tua harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse embalo eu vou. Esbarrei no seu olhar, quase morri de amor. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. No camarote dessa festa, quero ver você dançar pra mim. Dou faixa rosa, rosa tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda. Quero ver você dançar pra mim. Dou faixa rosa, rosa tipo aquele gin. Vai rebolando, bora Michele, bora Bruna. Povo do Rio de Janeiro, meus amigos de São Paulo. Alô, fechou? Alô, meu grupo da Paulista do Lobato. Tamo junto, família. Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vai do surreal. Conecta nessa sua harmonia que me contagia, não me sinto mal. Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse mal eu vou. Esbarrei no seu olhar, faz o movimento, vai, vai. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. Chama no seu Big Cabo. Alô, meu povo de Portal do Ceará e Água Raiz Gosta. Olha o Gênero Fernandinho aí, ó. No camarote dessa festa, quero ver você dançar pra mim. Dou faixa rosa, rosa tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda. Quero ver você dançar pra mim. Dou faixa rosa, rosa tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda. Ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. Chama de subir de carro. Tá movimentando. A todos os amigos contratantes do Brasil, tamo junto. Alô, meu Recife, alô, Augusto Ciobi. É o Santana. É os outros. Vitor Leone no contrabaixo. Minha paz não tem preço, e é isso que eu prezo. Eu não posso ser preso, por isso fico quieto. E na hora da treta, nós acorda o prédio. E na hora da foda, nós foda até o teto. Eu tô saindo fora, você é bipolar demais. Me xinga toda hora, depois quer vir sentar pro pai. Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Rasgou minhas roupas, mordos mor. E eu tava de boa, cheia de história. Agora chora, chora, chora. Vai se tratar, garota, sai da minha bota. Rasgou minhas roupas, quem mordos mor. Eu tava de boa, cheia de história. Agora chora, chora, chora. E é isso que eu prezo. Eu não posso ser preso, por isso eu fico quieto. E na hora da treta, cê acorda o prédio. E na hora da foda, nós fode até o teto. Eu tô saindo fora, você é bipolar demais. Me xinga toda hora. Alô, Danix, alô, Paulinho. Vambora, Juan Calegari. Vambora, Shelly. Olha, vai se tratar, garota. Sai da minha bota. Rasgou minhas roupas. Quem mudou se mora. Eu tava de boa, cheia de história. Agora chora, chora, chora. Vai se tratar, garota. Rasgou minhas roupas. Quem mudou se mora. Eu tava de boa, cheia de história. agora chora, chora, chora. Vai se hidratar, garota. Agora chora, chora, chora. Yeah, yeah. Vai se hidratar, garota. Sai da minha bota. As bolinhas do mundo se mora. Eu tava de boa, cheia de história. Agora chora, chora, chora. Cheia! É fuleiragem que tu quer, então tome, tome, tom, tom, tome. Bora, John Love. Bora, Bobista do Lopato, se liga aí, ó. Novinha, faz é mó tempo que eu tô aqui de bonito. Com as amiguinhas, mexendo o bumbum. Tô ficando darado e doido pra saber. Será que é hoje que ela fica com jeito? Novinha, faz é mó tempo que eu tô aqui de bonito. Com as amiguinhas, mexendo o bumbum. Tô alô, Xande Avião, e louco pra saber. Vai, bota a mão na cabeça, vai, vai, vai, vai, Dani, vai, vai. A Dani se anda pro carinho, só não pode se apaixonar. Agora é GPS. Ei, novinha, faz é mó tempo que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que ela fica com o GG? Quem sabe? Ei, novinha, faz é mó tempo que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, mexendo o bumbum. Tô ficando tarado. Bora, Diego Chori. Alô, Jean, a polícia, alô, minha cor. Alô, bexiga, Claudio, vai. A Dani se apaixonou. Bora, Ariel. Bora, Darlan. Você tá com uma semisão, não pode se apaixonar. A Dani se apaixonou, carinho, não pode se apaixonar. Você tá com uma semisão, não pode se apaixonar. E a Dani senta, senta, ela senta e vai lá. A Dani senta. Estilo gosta na fularagem que eu sei. Finge não gostar, né, baby? Muito bom!